para de dizer que você me quer longe. Se eu ainda vivo no seu coração, para de fingir que seu olhar não mente. Dá pra ver nos olhos sua intenção. Sei que quer o meu amor e quer se entregar, mas esse mundo é louco e ninguém vai saber amar. Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar que aqui é bem melhor, não há meu seu lugar. Então para de querer se enganar, sei que pode até pra não se machucar. Então para de querer se enganar, sei que pode até pra não se machucar. Dá uma chance pra mim, se você tá afim, se quer sentir o meu sabor. Para de brincar com o nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim, sei que quer sentir o meu sabor. Para de brincar com o nosso amor. Oh, oh, oh, oh. Excluí seu celular, esqueci a sua rua. Quando eu fui me apaixonar por alguém tão filhada. Isso vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai passar. Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar. Ei, ei, ei, ei. Isso vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai passar. Só vai passar. Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar. É só, é só. Quantas vezes eu tentei ver um lado bom das coisas só pra não deixar você. Eu nasci pra ser feliz nas boas memórias. Meu papel e escrever a minha história. Para de brincar com nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Para de brincar com nosso amor. Você simplesmente usou e abusou. Você nunca me amou. Você só me usou e me abusou. Precão. Fizemos um bom trabalho, que né, Precão? Que história, hein? Que história. Que história. Que maravilha. Primeiro, boa noite a todos. De coração, boa noite a cada um de vocês. Em segundo lugar, por favor, o aplauso de vocês para esses caras que estão escrevendo essa história linda. E esses três, esse também e esse ajudaram muito a mudar a minha vida. Por favor, o aplauso para eles. Você já muda a nossa desde lá de trás. Cara. Nos ensinou. Isso, você ensinou a gente. É cara, muito importante que isso. Trabalho incrível, né? Olha esses dois, Precão. É muito legal. Bom pra quem demais, não sabe, gente. Essa música é nossa, hein? Essa música é nossa. Para, é nossa. Bate palma aí, quem gosta muito dessa música, por favor. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês eu com a gente. Parabéns, parabéns. Com a nossa família. Muito é recíproco. Lindo. Bate palma aí, Precão e Lucas Moreto! Aê! Excluí seu celular, esqueci. a sua rua. Quando eu fui me apaixonar por alguém, eu virava. Isso vai, vai, vai.